Estavam num avião um judeu, um português, um americano, um russo, um francês, um brasileiro esperto, um papagaio, um cachorro chamado Nabunda, uma mulher boa pra caramba, o Papa, um urubu pintado de verde, um negão com uma naba desse tamanho, um advogado honesto, um ginecologista honesto e um corno manso. Aí o brasileiro esperto diz... Disse o quê, rapaz? Pô, não sei, cara. O resto dessa piada tá no CD As Melhores Piadas de Caceta e Planeta, volume 2.